Minha quadrada é minha espada nesse coliseu moderno. Com fênix renascidas profundezas do inferno. Quatro motos modificadas, fracas, adulteradas, 600 cilindradas pras mortes encomendadas. Covas vão ser cavadas, quatro vidas ser ceifadas, 8 armas com rajado, 8 fantasmas na calada da noite. Entre neblina, planos em um porão, onde a luz não ilumina. Amigos da escuridão, de uma vida de perversão, dominação do mal. São homens transfigurados pela guerra, pelo caos normal. São cicatrizes em países que o governo exporta suas raízes, matrizes sem meio termo. E a falta de esperança transformam em alvo os agentes de segurança que só querem voltar a salvo pra casa. Isso é o início da transfiguração, de ser caça ou caçador sem ter outra opção. Você causa ou sente dor na realidade que eu monstro, faz as trevas ter valor na criação de mais um monstro. Imaginem se não houvesse a certeza de conferência, de atentado aos PMs que agem na transparência. A última barreira existente entre uma guerra civil são os guerreiros no Brasil que cobram com um fuzil. Máscaras de ceifeiro, correntes pelo pescoço, sem medo de ir primeiro, saídos do calabouço. Seu pior pesadelo são aqueles estão destemidos que trocam tudo na vida pela honra dos amigos. Já perdeu, você vai morrer. Na cara não, chefe. Tá me estragando mesmo. Na cara não, pra não estragar o velório. Dá 12 aqui. Na cara não. Perdidos sem ter remorso, são ossos desse ofício. Falidos pela fazenda, nos fossos do precipício. Não matam por encomenda, fazem isso por vício. Cuidado com as oferendas que podem ser o sacrifício. Pensamentos me perseguem junto à dor de cabeça. Cada vez ela dói mais pra que meus alvos não esqueça. Tenho seus endereços, rotinas, seus esquemas. Conheço cada linha desse plano e suas cenas. Projéteis no meu crânio, trouxe um ódio tão interno. Por isso eu renasci das profundezas do inferno. A sede de vingança me fez fugir do pandemônio. Trouxe o tridente de brinde, troquei soco com demônio. Atacaram na trairagem, na minha frente estão chorando, implorando pela vida e meu time os ignorando. Dizem ter família, eu também tinha. Não esqueça que quase perdi tudo quando me acertaram na cabeça. Feriram uma serpente, deixaram pelo caminho. Eu aguardei, rangi os dentes com veneno no canino. O ódio me tornou paciente, sem psiquiatra, com face de Frankenstein agressivo. Feito um primata, maestro, feito Sinatra, eu componho execução das minhas quatro sinfonias. Projéteis são percussão, requintes de crueldade. Não era minha intenção, quando eu tinha identidade não era uma aberração. Criaram um monstro com rage de anabolizante, semblante de questão, carcaça de ignorante. Sorriso maquiavélico, bélico nas mãos, CBC ou calibre 12, o fuzil é a questão que eu tenho que decidir. Melhor, pode escolher de fuzil ou CBC. Escolha como vai morrer. Essa cena dá pra escrever em livros de Chief King, King Kong de CBC. Na escuridão o seu ringue achei que sentiria paz depois do ritual macabro. O ódio só aumentou e a fome de mais estrago. Quatro execuções que para perícia são latrocínios. O começo do final, início do grupo de extermínio. Eu sou efeito colateral de ataques contra policiais. Eu sou efeito colateral da corrupção e da má gestão pública. Eu sou efeito da impunidade. Eu sou bem e mal.